disfarce, olha. Um homem acaba de ser atropelado. Disfarce, olha. Por azar deu pra perceber a placa do carro. Disfarce, olha. Seu sangue tingindo de morte o asfalto no chão. Disfarce, olha. Que a cena é de cortar o coração. Disfarce, olha. E sai de fininho que é pra não dar na vista. Disfarce, olha. Eu não quero me envolver com a polícia. Disfarce, olha. Com cuidado para não se impressionar. Porque amor, hoje tem carne no jantar. Disfarce, olha. Um homem acaba de ser atropelado. Disfarce, olha. Por azar deu pra perceber a placa do carro. Disfarce, olha. Seu sangue tingido de morte o asfalto no chão. Disfarce, olha. Que a cena é de cortar o coração. Disfarce, olha. E sai de fininho que é pra não dar na vista. Disfarce, olha. Eu não quero me envolver com a polícia. Disfarce, olha. Com cuidado para não se impressionar. Porque amor, hoje tem carne no jantar. Disfarce, olha. Com cuidado para não se impressionar. Porque amor, hoje tem carne no jantar. Eu suei pra comprar.